assim que entramos na segunda hora do programa mais feminino da rádio, A Fuego Lento, Rosana. Mini saia e salto alto, o programa mais feminino da rádio. Está aqui todos os dias na Rádio 5, sempre depois das 10 da manhã e até à 1 da tarde. Já temos pergunta lançada na página da Rádio 5 no Facebook para responder, comentar, deixe ficar aí a sua opinião. Ser mulher polícia, optarias por esta profissão? Isto vem ao encontro do nosso tema de conversa de hoje e da nossa convidada, que é precisamente Luciana Couto, agente principal de PSP. Estamos aqui em mini saia e salto alto. Luciana, obrigadíssima. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Isso mesmo, só para virar o microfone, estivemos aqui naquela sessão fotográfica e as coisas alteraram-se um pouco. Obrigadíssima, ainda há pouco o Vítor Cardoso dizia, não foi nada fácil. Ainda bem, já cá está a autoridade neste programa. E realmente não foi muito fácil, vou pedir para que se aproxime mais do microfone, não foi muito fácil trazê-la aqui. Obrigadíssima mais uma vez pelo seu esforço, pela sua vontade em estar aqui connosco neste programa que, apesar de estar fardado hoje com a farda da autoridade, não anulou de todo o salto alto e está aí para quem quiser espreitar na página da Rádio 5 em www.5fm.pt, a agente principal da PSP, Luciana Couto, e eu a exibirmos o nosso salto alto, porque de facto é utópico quase pensar que a gente, ou a mulher polícia neste caso, é uma mulher que veste aquela farda, usa aquela farda e pronto, e o resto e tudo o que é feminino perdeu-se. Não, sim, sim. Completamente, não é? Não tem nada a ver. Exato. Eu, pelo menos, lá por ser polícia ou de ser mulher polícia, não deixo de ter ou de ter ser, ser feminina. De ter esses cuidados. Exatamente. Cuidar de mim. Está aí a pergunta para quem quiser comentar, deixar ficar a opinião. Ser mulher polícia, se optarias por esta profissão? 96-760-7903 da Rádio 5 ou na nossa página no Facebook em www.5fm.pt. Vamos começar pelo princípio. O que é que leva uma mulher bonita, muito bonita, inteligente, jovem, a escolher, a optar por ser mulher polícia, numa altura ainda com uma visibilidade tão reduzida por parte das mulheres, não diria que sendo uma profissão de homens, mas onde eles estão em maioria. Sempre gostei, sempre foi este tipo, esta profissão que desejei ser. E lutei por isso, não é? É fácil chegar a esta profissão, Luciana? Tem as suas dificuldades, não é? Temos provas para fazer, exames para fazer. Fiz, passei. Treinei também, não é? Esforcei-me, passei e cá estou. Fiz o curso, formação de agentes e passei. Tinha alguém na profissão para influenciar? Ninguém. Era daquelas crianças que dizia, quando for crescida vou ser mulher polícia? Quase. Mas realmente foi sempre uma coisa que desejei ser e lutei por isso. Fui a primeira na minha família a entrar para as forças de segurança. Não há ninguém na minha família nesta profissão e consegui. Aquilo que se diz é verdade. As mulheres, quando estão nesse curso de preparação, quando se preparam para ser mulher polícia, fazem exatamente as mesmas coisas que os homens fazem, ou são privilegiadas em algumas matérias? Eu não gosto da palavra privilegiadas, mas fazemos as mesmas provas. Será o tempo, os tempos serão diferentes, não é? Com a parte física tem a ver, mas as mesmas mas provas. Mas vocês fazem tudo, as mesmas provas? Sim, estão sim. Lá? Quando concorri à escola de agentes, fiz as mesmas provas com meus colegas, simplesmente os tempos a fazer nas provas são diferentes para os homens e para as mulheres, mas o tipo de exercício é o mesmo. São provas difíceis? com um pouco de treino, julgo que não. Agora, se não treinarem, sim, têm a sua dificuldade, sim. Há alguns mitos em volta destes exercícios e desta exigência que é chegar aí, concluir o curso e ser um agente da PSP, ser um militar. Estás nesta carreira como profissão. Que idade é que tinha quando chegou aí? 21. E nunca em determinada altura disse, pai, não quero nada disto. Foi sempre... Sim, sempre, claro que de início são sempre as dificuldades que nos apresentam, é uma novidade, não é? Tudo novo, as dificuldades. Mas eu acho que quando nós estamos por gosto, não, as coisas são ultrapassadas. Uhum. Eu consegui, pelo menos é essa a ideia que tenho, que eu sinto. Ou seja, as coisas a partir daí em que está apta desenvolvem-se de forma normal, natural, neste processo de profissão, com mulher polícia. Quando chega ao local, ao seu local de trabalho, seguramente não eram mulheres, em maioria, ali. Ainda hoje continua a ser, não é? Por exemplo, na minha esquadra somos duas mulheres, uma agente, eu e uma chefe. Uhum. O resto do efetivo são homens, não é? Alguma vez sentiu que pudesse existir por vocês estarem em menor número, eu refiro-me ao seu espaço de trabalho e outros locais, alguma vez pensou que pudesse existir distinção entre homens e mulheres? No seu dia-a-dia, como é que é? A nível de, por exemplo, de instalações, acho que nós mulheres deveríamos ter melhores instalações, digo eu. É uma opinião. Agora, a nível de trabalho, não vejo, não sinto, não tenho sentido essa diferença ou ser colocada de lado, assim, a nível de trabalho, não. Agora, a nível de instalações, definitivamente, sim. Vocês sentem essa discriminação? Sim. O quê? É menos pensado para as mulheres, é isso? Exato. O que é que falta ali? Mais um espelhinho, um secador? É tudo aquilo, sei lá, a nível, por exemplo, de num sítio onde a gente muda de roupa, tem a ver mais com essa parte. Uhum. Acho que as esquadras deviam estar mais preparadas, ou seja, e fica aqui o alerta, e é curioso isso que está a referir. Portanto, se há mulheres nesta profissão, seguramente os espaços não têm que ser, como não são partilhados com os homens, não deveriam ser iguais, certo? Iguais, ou deveriam ser iguais, ou seja, para dar um exemplo, aqui na minha esquadra, os meus colegas têm um sítio onde mudar de roupa, têm um sítio onde tomar banho. Eu, por exemplo, já não o tenho, não é? Uhum. Tenho um sítio onde mudar de roupa, tenho uma casa de banho, mas, por exemplo, se quiser tomar banho assim, já não o tenho. Ou seja, e vocês não... É só mais nesse aspecto, acho que deveria ser. Um espelho, umas luzes... O espelho dá sempre jeito, um espaço de maquiagem. Eu vejo, por exemplo, e reparo, as unhas cuidadas, a maquiagem e... Mas isso faço em casa. Não posso fazer no trabalho. Exatamente, mas isto para dizer que ser mulher polícia não é vestir só a farda, claro, prender não, o cabelo não, e sair. Vocês têm muita vaidade, vocês são mulheres vaidosas, são muito femininas. Ainda há pouco dizia, eu escolhi esta profissão e sou uma mulher muito feminina. Sim. O salto alto está ali. Claro, aqui mesmo com farda ou sem farda, não é? Sempre. Acho que mesmo... Continuo a ser mulher, não é? Uhum. Apesar de ter uma profissão de homem, ou como dizem de homem, eu continuo a ser mulher e o meu lado feminino... Acha que esse conceito existe mesmo? Mulher polícia igual a profissão de homem? Eu acho que essa ideia ainda continua, mas eu acho que com o tempo, nós também, da maneira como nos vamos impondo na sociedade e no trabalho, acho que também isso com o tempo vai se esbatendo. Exatamente. A propósito da nossa pergunta, se mulher polícia, se escolherias isto como profissão, optarias por esta profissão, temos aqui a participação de Verónica Santos. Jovem ainda, diz que na maioria das vezes encontra-se a conversar com ela mesma e diz que tenho mesmo este sonho comigo, ser mulher polícia. Estou no vosso programa, estou a ouvir-vos com toda a atenção. A agente Luciana, de certa forma, está a dar-me, a transmitir-me algum alento para que eu não desista deste meu sonho. Os meus pais não concordam, querem mesmo que eu siga uma carreira superior e que nada tenha a ver com isto. e, acima de tudo, consideram esta profissão de muito risco, muito arriscada mesmo. Gostaria de colocar a seguinte pergunta: por que razão é que só nós mulheres, não sei, Verónica, não sei se lhe vamos saber responder a isto, por que razão é que só nós mulheres, quando pensamos nesta área com profissão, passamos por estes medos, por estas inseguranças? Será que passam também pelos homens quando querem entrar nesta profissão? Pergunta Luciana. Não sei. Obrigadíssima, Verónica, está connosco em Paredes. Um beijinho para si. A Verónica vai aguardar seguramente uma resposta. Vamos tentar ir ao encontro das suas necessidades. Luciana, acha que este receio, este medo, passa só pelas mulheres? Os homens... eles também têm quase certeza. Simplesmente, se calhar, resguardam-se mais e nós somos mais emotivas. Mas, com certeza... Ou seja, esses receios, essas inseguranças passam por todas as pessoas, sejam, homens, género masculino. Mais que outros, Distinção entre vocês, como é que é? Distinção no dia a dia, no vosso relacionamento, alguma vez não foi para determinado sítio ou não prestou determinado serviço porque acharam que aquilo poderia encaixar-se menos bem numa cabeça feminina ou num corpo feminino? Eu não gosto muito que me façam esse tipo de... como me coloquem nesse tipo de situações, porque eu acho que quando vim para a polícia tive formação, sabendo as minhas limitações, sei que ou sinto que estou aqui para fazer qualquer serviço como qualquer colega meu. Agora, é natural que, como disse há pouco, aqui não há heróis, não é? Tenho as minhas dificuldades e gosto que os meus colegas estejam ali para me auxiliar. Agora, dizerem-me que eu não vou para determinado serviço porque será melhor ir um homem, ou não gosto de ouvir. Não, mas gosto... isso acontece. Até agora, seguramente tem que acontecer, como acontece, claro, em todas as profissões. Claro que sim. Ah, não faz isto porque B é que vai fazer, e depois pesa se ele é homem e ela é mulher. Sim, pode acontecer. Há determinados serviços que é natural que, por exemplo, vão os meus colegas, mas não quer dizer que eu não possa lá estar também para lhes dar apoio. Pelos colegas, pelo facto de ser mulheres, nunca sentiu, nunca sentiu discriminada? Até aos dias de hoje, ou seja, maravilha. Sim. Tudo vem ao encontro do seu sonho. Exatamente, mas também tem a ver com, como disse há pouco, a maneira como estou na polícia e com a maneira como encaro a minha profissão, não é? A gente se dá, se tem disponibilidade para estar com os colegas com quem trabalhamos no serviço, e se eles sentem que nós estamos ali, que podemos colaborar com eles, acho que não existe esse tipo, não existe esse tipo de preconceito. Eu, pelo menos até aos dias de hoje, não o senti. E, por exemplo, a sociedade civil acha que é tratada de igual modo, que valoriza o seu trabalho, ou de alguma forma sente-o subestimado por ser mulher? Olha, eu já estive a trabalhar em vários sítios e quando vim aqui para a Maia, que sou maiata, diziam-me que não vais para a beira de casa porque as pessoas conhecem-te e não sei o que. Eu nunca senti nada disso. Pelo contrário, eu sempre tive o apoio das pessoas. As pessoas gostam de me ver na rua, as pessoas gostam do meu trabalho, gostam da maneira como eu trabalho. Nunca, até ao dia de hoje, não foi o dia de amanhã, mas... Essa discriminação não existe, não sente. Em algum momento se deparou com situações de risco, por exemplo? Sim, algumas. Felizmente aqui na Maia não... Estas situações não são frequentes, mas para alguns sítios que já passei, já senti, já passei. Nada de extremos, não é? Mas já passei, sim. Ou seja, a vossa profissão, a sua profissão é viver numa linha muito limite, não é? Agora estamos aqui a conversar, está aí a farda já colocada, sairá daqui, vai para o seu local de trabalho e poderá surgir qualquer... Exatamente. Coisa completamente ao contrário daquilo que esperava. Isto para lhe perguntar, de manhã quando sai de casa, pensa o dia da mesma forma que uma mulher normal? Não lhe estou a chamar, não estou a dizer que não seja normal, mas, ou seja, sai de casa, planifica as coisas, os filhos, a casa, porque é mãe também, o jantar, ou essas coisas não passam por si, exato, não podem passar por si. Não, e tudo o que seja parte de casa, parte dos filhos, claro que passa por mim. Simplesmente quando, por exemplo, saio de casa, deixo as minhas coisas prontas, a minha filha preparada para ir para a escola. A nível profissional, eu entro ao serviço e seja o que Deus quiser, não vou estar a pensar, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Isso não. Isso deixo correr e... Ou seja, é imprevisível o claro, seu dia. Nem vou estar a pensar, ai, se vou para ali, não é? Não, porque isso... A gente já tem que estar a contar com essas coisas. Acha que faz parte da procura e da concretização desse sonho em ser mulher polícia? Acha que faz parte da procura do seu sonho e da concretização em ser mulher polícia? Toda essa indefinição e toda sim, essa... Sim, é estar disponível para o serviço, para o que... E sem estar preocupada no como vai acontecer. Uhum. Quando vou para o trabalho, estou ali para trabalhar e estou ali disponível para o que for preciso e naquilo que eu puder colaborar. Esses medos... Medo sempre existe, não é? Medo faz parte da nossa condição. Agora é preciso saber ultrapassá-lo e... E seja o que Deus quiser, não é? Uhum. Mesmo assim, tentar resolver a situação na altura. Para acompanhar, por exemplo, uma situação de violência, a seleção dos agentes tende a privilegiar o sexo masculino pelo facto de ter uma maior força física. Ou isso também é um mito? Isso não existe? Nós quando estamos, dou exemplo, por exemplo, os meus colegas quando estão no, quando fazem parte de um carro patrulha, se eu estiver nesse serviço e acontecendo um determinado serviço, se formos os dois a ir ao local, não é por eu ser mulher e estou, ou se for uma equipa de um elemento masculino e um elemento feminino, que as coisas não irão correr tão bem como se fossem dois elementos masculinos. Agora é natural que, dependendo do grau de violência, né, que se calhar dois homens, não nego que resolvam as coisas de uma maneira diferente que se fosse um homem ou uma mulher, mas... Já enfrentou situações desse tipo? Assim, violência, eu, como disse há pouco, eu neste momento estou num serviço específico, no policiamento de proximidade, para além disso faço outros trabalhos, outros serviços e, por exemplo, quando vamos para o futebol, é natural que exista às vezes com determinados conflitos, com as claques, estou ali e colaboro e realmente já passei por algumas situações assim mais... complicadas, mas nada que não se resolva e que colaboração com o tal espírito de grupo que tem que existir no meio de nós, que a gente não resolve as situações. Presentemente, por exemplo, enviam-se mais homens do que mulheres para o estrangeiro? Já esteve lá? Não, missões nunca fiz. Nunca foi uma coisa que me desse vontade de fazer, mas realmente... Há mais homens, mas também existem mulheres. Mas a maioria são homens. Bem, eles também estão em maioria na profissão. Exato. O que é que gosta, quando fala em saídas, o que é que gosta de fazer? Eu gosto de fazer um pouco de tudo, não é? Por exemplo, gosto de como faço parte do pelotão operacional da divisão da Maia, gosto da maneira como nós trabalhamos, porque trabalhamos em grupo, temos diversas saídas, seja para fazer operações stop, seja para fazer determinadas fiscalizações, esses estabelecimentos, temos o futebol. E eu gosto deste tipo de serviço, gosto de estar no terreno. Gosta de ir ao estádio? Não gosto de futebol, mas gosto de estar lá para trabalhar, para policiar. Gosto daquele ambiente, gosto. Vamos conhecer outras coisas que a nossa convidada de hoje no programa mais feminino da rádio tem seguramente para revelar. São precisamente 11h30, vamos fazer intervalo para a música e queremos a sua opinião a propósito do nosso tema de hoje. Está aí a pergunta lançada no Facebook da Rádio 5 em www.5fm.pt. Mulher polícia, optarias... como profissão, ou então 96-760-7903 da sua rádio mais positiva. Se estiver só, não tenhas dó e vai, segue o teu caminho. Toca em mim e rima em lá, a porta mas não estás sozinho. Só um ar de sol. E se não aguentas mais, quebra a voz, tens a paz assim. Dói como palavras ditas sem razão àqueles que mais amas quando eles se vão. E há uma guitarra que toca a emoção. Não tenho grande coisa, mas tenho esta canção para ti. Deixa-me só, não tenhas dó. Amas quando eles se vão. E há uma guitarra que toca a emoção. Não tenho grande coisa, mas tenho esta canção. As músicas na sua Rádio 5, na segunda hora do programa mais feminino da rádio. Mini saia e salto alto, o programa mais feminino da rádio. Hoje temos como convidada a Luciana Couto e agente principal da PSP e está aqui connosco em mini saia e salto alto. Está aí também a pergunta para responderes. Se optarias com profissão ser mulher polícia, www.5fm.pt ou então através do 96-760-7903 para poderes deixar ficar aí a tua opinião. Luciana, há pouco falávamos e ao encontro da participação da nossa ouvinte, da Verónica, que está em Paredes, falávamos das opiniões contrárias quando somos mulheres e escolhemos a carreira militar como profissão. Como é que lidou, seguramente que esta situação também passou por si, como é que lidou com as opiniões contrárias àquilo que queria ser? A primeira opinião contrária que eu me deparei foi com os meus pais. E não é profissão para mulher, tem juízo. Exatamente, faculada. Depois a minha mãe é filha única, não é? E agora depois vai, já pensaste na tua vida e tal. Sempre foram contra. Mas eu acho que quando nós temos uma ideia e é isto que nós queremos, nós temos que lutar por isso, não é? E são as tais dificuldades. E claro que é difícil, se a gente tiver o apoio em casa é muito mais fácil ultrapassar determinadas. Mas depois, quando terminei o curso e fui para Lisboa, aquele primeiro impacto, eu não vou dizer que é fácil, não é? Isso não é, não é. Foi muito tempo distante? Tive um ano e meio, não foi muito. Agora, se calhar não, agora é mais tempo que os meus colegas passam em Lisboa, mas seja o tempo que for, não é? Inicialmente é um impacto, é de sair do nosso meio, sair da nossa casa, sair da nossa região, pois é o trabalho, é a novidade, é estas dificuldades. Mas se calhar depois nessa altura, quando, pelas dificuldades que eu passei, onde eu tive o apoio foi da minha mãe. Não é? A pessoa que se calhar mais contra esteve eu ir para a polícia, naquela altura foi a pessoa que me deu mais apoio. Ou seja, porque percebeu que não havia forma de alterar. Não, porque eu até entrei na faculdade e tudo, mas não disse à minha mãe, não é isto que eu quero. Eu, Luciana, tenho uma filha com 4 anos. E amanhã ela diz: mamãe, eu quero a tua profissão. Para agora ainda não diz. Para agora ainda mas não diz. Mas se vier a dizer. Eu vou valer a pôr. Sem dúvida. Seja que profissão for, mas se quiser ser polícia. Ou seja, não foi fácil essa fase inicial. Não, porque é tudo uma adaptação, não é? Que é adaptar-se, pois é, lá está, é ir para Lisboa. Lisboa é a capital, não é? Uhum. É um mundo completamente diferente. 21 anos, não é? Filha única. É mesmo assim, e depois é o trabalho, é tudo novo. Mas hoje recordo com saudade, por exemplo, não é? Na altura foi difícil, mas hoje recordo com saudade. Faz parte do percurso. Mas, e voltava atrás e outra vez. E sim, ia perguntar, portanto, não se arrepende de nada, foi mesmo ao encontro do sonho, concretizou. Mesmo depois, já com a situação concretizada, vocês acabam por sentir muito esse preconceito ainda por parte das pessoas? Ou seja, não é uma profissão muito normal, não é muito agradável. Vocês continuam a ser em minoria, vocês continuam a ser discriminadas pelos homens, pelos colegas de profissão. E se existe ou não existe? É assim, eu não digo que não exista, mas eu, pela minha experiência, como já disse, eu mesmo na rua tenho mulheres que vêm ter comigo e me dizem que gostavam, que têm pena do tempo não voltar para trás para não serem mulheres polícias ou seja, nas BSP, na GNR, seja, mas que gostavam de ter uma profissão como a minha. Sinceramente, até aos dias de hoje não tenho essa experiência. Se calhar ela existe, entende? Agora as pessoas na rua, eu não sinto esse tipo no dia a dia. E também gosto imenso daquilo que faz, sim, ponto final. Sem dúvida, sim. Ao encontro da nossa pergunta, está aí a resposta de Tânia Ribeiro. Se escolherias ser mulher polícia como profissão, ela responde: o preconceito sempre vai existir, é um facto. O que podemos fazer é aprender a ultrapassar ou a conviver com ele e a ignorar, de certa forma. Esta é uma boa técnica, exatamente. Acredito, sim, que as mulheres podem ter esse sonho, transformá-lo em vocação para executar funções que antes eram monopólio exclusivo dos homens e vice-versa. Está muito bem. Exatamente. Estas mulheres estão em grande. Tânia, maravilha. Algumas pessoas dizem que sou completamente doida por escolher esta profissão. Até já pensei fazer outras coisas, mas a determinada altura descobri que não estava a pensar pela minha vontade e pela minha cabeça, mas sim pelas vontades e pela cabeça dos outros. Por isso decidi seguir. Estou preparadíssima para a escola. Em princípio entrarei este ano em setembro. Muito bem, Tânia Ribeiro. Força de Água Longa, Tânia Ribeiro. Está aí, para quem quiser comentar, temos ainda a participação de Júlia Santos, diz, efetivamente, esse preconceito existe, mas vamos mesmo deixá-lo para os ignorantes. Vamos mesmo deixá-lo para os ignorantes. É claro que uma mulher não tem condições, por vezes, para executar um serviço mais pesado, que pode ser apelidado como serviço masculino. Mas, pergunta, isso não acontece também dentro das nossas próprias casas? Está em todo lado, por isso vamos seguir a ignorar estes preconceitos e acreditar mais nas vontades e nas capacidades que temos. Obrigadíssima. Remetendo ou voltando à nossa participação de hoje, e são curiosamente mulheres que estão a expressar aqui a sua opinião relativamente a esta profissão, se será uma escolha, se partiria para esta escolha, que conselho deixa a gente Luciana Couto e estas mulheres, acho que participam e acho que estão a ouvir e que não participam? Eu acho que todas as mulheres que têm esta ideia ou esta vontade de serem mulheres polícias ou qualquer profissão no ramo das Forças Armadas, seja que especialidade for, eu acho que têm que lutar e têm que seguir aquilo que realmente as concretiza e que as faz feliz, porque também estar a trabalhar num serviço ou ter um trabalho que não as preenche, que não as realiza, acho que não vale a pena. E estar naquilo, lutar por aquilo que a gente quer e e sentir-se realizada no trabalho é muito importante. Está aqui uma participação curiosíssima, é da Carolina Lima, está em Lisboa connosco e diz: estou a adorar o vosso programa, tenho esse sonho, quero ser mulher polícia, mas sei também que ainda estou muito longe disso porque sou muito magrinha. Obrigada, Carolina. Está a brincar connosco, acho interessante. Foi uma forma de entrar connosco neste programa. Carolina, ok? Toca encher um bocadinho esses músculos. Fazer exercício e não desistir desse sonho de ser mulher polícia. E temos aqui a participação também da Ana. Ana, nome fictício. Sou mulher polícia há 11 anos. E posso afirmar que somos diferentes desta profissão, quando exercemos, no masculino, devido à nossa anatomia, por ser diferente da anatomia deles, temos por vezes algumas desvantagens em executar algumas tarefas, mas em outras profissões isso também acontece. Sabemos que a nossa profissão é por vezes discriminada pelo facto de alguns polícias serem homens e sentirem com uma forma física exatamente mais forte, mas o importante é que é olhar para dentro e perceber: estou há 11 anos nesta profissão, sou aquilo que escolhi ser, sou feliz, sou uma mulher realizada e, para além de tudo mais, dona de casa, mãe, filha, esposa. Aqui está Ana, como nome fictício, a participar neste nosso programa. Está aí a pergunta: se escolherias esta profissão para exercer no teu dia-a-dia, se há perigos, se não há perigos. Luciana, falamos aqui de preconceitos que podem ou não conduzir a alguma discriminação, mas o que é certo é que a nossa sociedade ainda assim é um pouco, e não estamos a reportar-nos só para esta profissão, o homem ainda pode ir e a mulher ficar. Acha que hoje, com a profissão que tem como mulher, com um papel ativo na sociedade, porque também é mãe, também tem a sua casa e as suas responsabilidades, acha que estamos muito longe do dia em que o homem fique e é a mulher que vai? Que opinião tem? Eu acho que quando se quer conseguindo criar as situações, ou a melhor situação para a gente poder ir também longe, eu acho que se consegue. Claro que temos as dificuldades, porque temos os filhos, não é? Ficar o homem em casa para ficar com o filho é complicado, mas por que não? Não é? Se a gente quer e se a gente consegue conciliar isso, por que não? Porque nós somos mulheres, temos as nossas limitações, mas também temos as nossas capacidades e se calhar até bem mais do que muitos homens, por que não, não é? Há mulheres nesta profissão e em outras profissões que, por exemplo, optaram por não ascender na carreira porque decidiram dedicar-se mais à família. Acha, por exemplo, que as suas colegas agentes e a Luciana também sentem a mesma dificuldade em conciliar a vida familiar com a vida profissional, e de alguma forma isso vos pode condicionar nessa tal ascensão profissional? Sim, nisso, nessa parte eu não nego que seja complicado quem quer subir na carreira, porque temos que fazer provas, as formações não são junto do sítio onde estamos a trabalhar. Por exemplo, falo no Porto, teremos que ir ao para Torres Novas, ou para Lisboa, há uma nova deslocação, temos a nossa família, temos os nossos filhos. Mas queria, lá está, eu acho que quem corre por gosto tenta criar sempre as situações, ou tentar resolver da melhor maneira para que se possa fazer. Agora, não vou negar que não seja muito complicado, e principalmente para quem tem filhos, não é? Eu gosto muito daquilo que faço, mas não ponho a minha filha, ou melhor, não ponho a minha profissão à frente da minha filha, não é? Mas tento conciliar as duas coisas. claro, tenho o apoio da minha, retaguarda, o apoio da minha família completamente, porque senão seria muito complicado. E de certa forma isto também vai ao encontro das outras profissões. Não. São exatamente as mesmas coisas que acontecem, estando noutra profissão ou numa profissão de mulher polícia. À semelhante do que acontece noutras profissões, neste caso, uma agente é direta ou indiretamente coagida a fazer uma opção também? Isso passa-se. De subir na carreira, está-se a perceber? Sim, sim, sim. Essas opções serem uma constante na sua vida. Quando aparecem essas tais oportunidades, nós próprios, eu pelo menos falo para mim, nós próprios é que sabemos se queremos ou não queremos, ou se temos disponibilidade para isso. Uhum. Agora, ser coagida, isso acho que não, pelo menos não tenho essa opinião. Agora, que não é fácil tomar essa decisão, não é. Mas agora, ser coagida, não, acho que não. Essas coisas, portanto, não existem. Não. As coisas fluem naturalmente. Tem essa ambição de chegar mais longe? Eu acho que parar é morrer. E nós devemos sempre lutar ou tentar chegar mais longe, não é? Isto é como qualquer profissão. Hoje sou agente, amanhã não sei o que é que poderei ser, mas que tento sempre aprender e tentar chegar mais longe. Tento. Não quer dizer que consiga, mas é só. A propósito da nossa pergunta, se escolherias seres uma mulher polícia e optarias por esta profissão, a Ana Marcelino, que está connosco em Barcelos, diz: o meu pai é polícia e, curiosamente, é o único que aceita bem, sem qualquer problema, quando eu decidi, há um ano atrás, ser mulher polícia. O meu namorado, a minha mãe, os meus irmãos não aceitaram nada bem esta minha decisão, mas deixaram bem explícito, aliás, que preferiam que eu escolhesse outra carreira profissional. O meu namorado diz: tenta as Forças Armadas, tudo menos a polícia. Diz ela que não se importa esta ouvinte, Ana Marcelino, em Barcelos, um beijinho para a Siena. Diz ela que o que quer mesmo é uma vida militar, uma carreira militar, o que quer que seja virá, porque tem a certeza que a realização pessoal e profissional vão passar-se muito por aqui. Refere ainda, para terminar esta participação, a sociedade é machista e a mulher também. Gostei, Ana, um beijinho para si. Outro beijinho. Gostei bastante. Eu tenho de concordar com ela, mas lá está, se é isso que ela quer, ela tem que lutar e seguir em frente. Depois temos a participação da Carla. Sinceramente, acho que vocês estão aí muitíssimo bem. E nota-se que são duas pessoas que fazem aquilo que gostam e aquilo que escolheram fazer. É sim, senhora. É verdade, Carla. Por isso, em resposta à vossa pergunta, sinceramente, acho que as pessoas devem fazer o que quiserem fazer. Não propriamente aquilo que os outros escolhem que devemos fazer. Essa plataforma da carreira não existe. E não existe porque não combina com ninguém. Fazer aquilo que os outros querem que façamos não combina de todo com ninguém. E o que se quer ser é mais importante do que aquilo que os outros querem que nós sejamos. E quanto a riscos, nesta e em todas as profissões, eles estão lá bem presentes, eles existem. Carla, um beijinho para si, obrigada a estar connosco em Passos de Ferreira. É um pouco isso, na sequência daquilo que lhe perguntava a gente Luciana há pouco, quando sai de casa, pensar o seu dia, não. Acha por aí que é uma mulher diferente das outras? Não superiores nem inferiores, mas diferente. Eu acho que, é como dizia, quando vou trabalhar e qualquer situação que apareça e eu saio, uma chamada, saio para essa situação, eu não vou pensar naquilo, não vou pensar naquilo que vai acontecer ou que poderá acontecer de mal, não é? Eu vou pensar que vou para a ocorrência e vou chegar lá e vou tentar resolvê-la da melhor maneira e que tudo vai correr bem. É sempre, acho que é assim que a gente temos que pensar, em qualquer profissão deve ser assim. Agora, recordando um bocadinho a pergunta que me fez, que eu perdi-me um bocadinho. Se se pensa que se por isso o seu dia é diferente pela profissão que tem, se acha uma mulher diferente, a viver de forma diferente das outras mulheres? Eu acho que sou diferente daquelas mulheres que não estão realizadas na profissão delas. Uhum. Porque eu acho que quando uma mulher está na profissão, uma mulher, um homem, mas neste caso uma mulher, quando está numa profissão de que gosta, sente-se realizada e aí é que está a diferença, não é? Pergunta já para concluirmos este nosso programa de hoje, e haveria aqui tanto para falar, mas vamos ter que passar por aí. Há mais mulheres urgentes do que superiores. Sim, porque quanto mais sobe na carreira, não é? Uhum. Serão menos o número de elementos, digamos uhum. assim. Mas também há algumas mulheres. E quando nós estamos nesta profissão com uma mulher, porque há pouco dizia onde no meu local de trabalho somos duas mulheres, e com, quando se está nesta profissão com uma mulher, a subintendente Maria dos Anjos, a comandar as tropas. Como exatamente. É que é? Sentimos mais força, transmite-nos mais segurança, mais estabilidade, porque são mulheres e entendem certas e determinadas coisas. Podem, o grau de exigência pode ser maior, menor, como é que vê isso? Eu acho que o grau de exigência é igual para um homem e para uma mulher, mas julgo que ter uma mulher a comandar a nossa divisão da Maia, uhum. para mim, e acho que para qualquer mulher, é um orgulho, não é? E não é por ser mulher que não vai fazer tão bem ou melhor o trabalho de como se fosse um homem a ocupar aquele lugar. Muito bem, está respondido. A gente, Luciana Couto, vou deixá-la com aquele beijinho. Obrigadíssima por estar aqui connosco. Foi a nossa convidada do programa mais feminino da rádio, agente principal da PSP, Luciana Couto. Hoje falamos aqui de mulheres polícias com profissão. E continua aí a pergunta para responder, para deixar-se ficar a sua opinião no Facebook da sua rádio, bem positiva.